Vamos nessa, DJ Marcos. Vamos nessa, DJ Gaiato. Retona, meus DJs. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? São 4 horas da manhã, eu sozinha. Você se foi, saudade veio. O seu cheiro que não sai do travesseiro. Me diga, onde você está? Magnético Light, meu grande amor. O DJ Sidney Ferreira, Magnético Light e Pedrinho Virtual. Banda Açaí e Pimenta. Ai, tá dentro, hein? Bandido balança, vai, bandido não dança, bandido balança, de glocada na cintura, roça nela que ela gama. Bandido não dança, bandido balança, vai, bandido não dança, bandido balança, bandido não dança, bandido balança. Vai engrasando, vai engrasando, vai engrasando, vai engrasando. Produção DJ Bruno de Marituba. Super Vetron, agora mais completo do que nunca. Ai, que eu fiz, me enrolei, que saudade do meu ex. Onde eu tava com a cabeça quando eu fui me meter com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver. É faculdade, academia, hora certa pra dormir. Eu bebia todo dia, hoje mal posso sair. Ele regra tudo que eu vou fazer. Eu quero, tô nem aí se tá com vergonha.

Supervetron. Então pensa em mim, em tudo que um dia eu sonhei com você, só com você. Eu estou aqui, não deixo o tempo acabar com o nosso amor. Bate bumbum no chão, a novinha bate bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E aí, Paulo Arthur? Tô platinado, eu tô chegando, hein? Super Petron! Então segura no coração aí, DJ Joel, te vigia! Pai, eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada, tô vendo nada. Faz o sinalzinho da amizade, faz o sinalzinho da amizade, aê! Sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar a corneta, tô platinado em ação. Com a nega furiosa, é direto de vigia. Essa picape é show, então novinha te liga. Vai no chão, não perde a concentração. Vai no chão, não perde a concentração. Vai no chão, não perde a concentração. Olha os polêmicos da Kenner, olha os polêmicos da Kenner. Equipe os menino louco do quilômetro 18. No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Novinha bate bumbum no chão, a novinha bate bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Ai, bola tudo gostoso, bota na berrada, vai. Ai, bota na berrada que eu gosto. Um platinado na voz, Paulo Arthur na produção. Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada, tô vendo nada. Faz o sinalzinho da amizade, faz o sinalzinho da amizade, aê. Delirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar a corneta.

reportagem. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Super Vetron, Super Vetron. Tenho que bailar contigo hoje. Bi, Li Brasil. Vi que tu mirada já estava chamando-me. Muéstrame o caminho que eu vou. Tu eres el imán e eu sou o metal. Me voy acercando e voy armando o plan. Solo com pensarlo se acelera o pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando mais. Chegou pra ficar, meu amor. A falta desse amor só me fez sofrer. Até hoje me pergunto onde está você. Meu coração vive a lembrar tudo que vivemos. O quanto fui criança em perder você. Vem, amor, vem me amar. Meu primeiro. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou na fuga dela. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Os jovens do mix, criando novas tendências. Joel Produções. Joel Produções. Produzindo os melhores CDs do Pará. E a mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei com meu celular e pegar stop, chamei meu irmão. Perguntei onde era o rolê e o cara tinha que aparecer. Na sequência eles deram risada e falaram que é o que vai acontecer. Olha a novinha dançando em cima do sol. Eu vou mandar pra vir bater. E quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar pra vir bater. E quero ver bumbum mexer. Olha a novinha dançando em cima do sol. Eu vou mandar pra vir bater. Pra despertar inveja alheia, eu tenho dom. E não gosta, sempre

DJ Marcos. DJ Gaiato. Vou te buscar no infinito do céu. Vou desenhar seu sorriso e guardar pra mim. O que eu preciso, eu vou fazer. Nesse amor eu tô viajando. Ah, vou roubar você pra mim. Aqui tá frio e só você. Seu sorriso e guardar pra mim. O que eu preciso, eu vou fazer. Nesse amor eu tô viajando. Ah, vou roubar você pra mim. Aqui tá frio e só você. Joel Produções, produzindo os melhores CDs do Pará.